076, 2000 pés, aguarde autorização da final. 2000, a sua escuta para o ILS Azul 4076. Dois no meio, intercepto lock, reduz a aproximação, chame torre no 186. Torre Salvador, boa tarde, está 32 no meio, está pisado, sinal ILS X-ray. Confirma quem chamou a torre. Tá 3216. Tá 3216, número 12. Número 1 tá aproximado mais 4 milhas para a cabeceira no zero, Calmaria Cristalista. Sim, ativado na Cristalista. 3216. Hotel Kilo, fala as 22, direita só no 219. Ouviu 9, vamos para o Kilo. Final de 3 milhas, baixou, travou. Passeira 2230, vento 100 graus, 089, autorizado pouso, visto no zero. Livre pouso 10, 2230. Lincoln Gardner está. Vai prosseguir via Alfa, cruza o pátio principal via Alfa Juliette, prossegue via Lima, Mike, Quebec, e na Quebec chama a torre 1186 para o cruzamento. Alfa, Juliette, Lima, Mike, Quebec, aponta na Quebec para o cruzamento. O Oscar, até o que? Apontará o final do 17, Índia, November Alfa. Autorizado, final ILS, reporte estabilizado. Autorizado, final ILS, azul 4076. WM721, voe servido 366. Desça para 2500 pés, ajuste 1097. Serra Victor 366, descendo para 2500, 1097, 6721. Voo 1714, desça para o 050. 050 para 1754. 130 a bordo, 330, confere? Não, uma centena, 100, 330, altera no Salvador. Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1017 nm, tem bom voo, azul. Índia Alfa, quando pronto, 18.6, ajustado 1097. Obrigado, bom trabalho. 3230, sol aos 24, limpando à direita, chegando no pulso. Sol aos 19. 1219, 2230. Solo Salvador, muito boa tarde, passarela 2230, livrou. 2230, prossegue via Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4. Portão 10, puxa estrenamento. 6741 vai aguardar o mapa da passaria do parque A na remoto no 4 e após ser autorizado. Mantenha-me escute a guarda por gentileza. Aproximadamente uns 3 minutos. Positivo, então vai aguardar então, 6741. Solo, é o 35490. Vamos à cópia, comandante? Afirmativo. Torre Salvador, bom dia, azul 4463, está pronto, ponto de espera da 1-0. Azul 4463, bom dia, mantém o ponto de espera, guardando. Mantém. Dan 32, 1-6, solo 25, direita, solo, mesmo nesse momento. Direita 29, 32, 1-6, boa. Transponder 5470 e o controle 120.8 é o 35490. Tomara quando pronto o acionamento aqui. Sim, cotejamento correto. Exclusa. Autorizado pouso azul 4076, trem baixo está lá. Juliette pro 02, 32, tudo bem. Web 6741 vai coordenar com a equipe de solo assim que o tráfego da passaria do parque A na remoto no 4, autorizado push no 10. Coordena com a equipe de solo após a passaria do autorizado de estacionamento 6741. Fernando Zé. Gente, após o azul da final, ali mantém 4463. Tem um 4 desça para 2 mil pés, ajuste 1017, autorizado final LS, aporte estabilizado. 2017, aportará estabilizado, 1754. Estou na final da 17, está visual com a zona final da 10. Autorizado pouso. Autorizado final 17, utilizando 1099. 19 Emeralda, não copia sua transmissão. Autorizado final 17, utilizando 1099. Autorizado final no 7, Índia Nova Emeralda. Utilizou o localizador 6721. 6721, no completo de aproximação, torre 18, sinal 6. É, bora. 1754, autorizado procedimento final, é pós estabilizado o localizador. Reportarão, 754. Passando Serra Victor 366, baixada travada. 6721, continua a aproximação, informarei que está livre. Gente, 6721. Autorizado pouso, pista no 7, 080 graus, 109, o Windows não era. Autorizado pouso no 7, 090 alfa. Azul 4076, solo 28, direita solo 219. Direita solo 219, o azul 4076. Zero, 4463, decola pista no 0.080 graus, 109. Livre decolagem azul 4463. Peso 4076. Solo 6741, pronto táxi, 105 a bordo, 415, alterna com o fim. Prossegue via pátio Indy Alpha, ponto de espera 118.6, 1017 no altímetro. Pátio Indy Alpha, quando pronto, 18.6, 1017, o 6741, obrigado. Web 6721, 2070 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, pista no 0, Web 6721. Azul 4463, decola 30, controle, 120, décima 8. 208. Controle de Salvador, bom dia, azul 4463. Azul 4463, contato radar, supra 220, seu Dael. 220, Dael. Estabilizou 1754. 1754, complete aproximação, torre 18, decimal 6. 18, 6. Torre Salvador, 1754, 2 milhas para o externo, visual baixar e travar. 1754, continue a aproximação, informarei que está livre. Verte, guarda livre, 1754. Dois ao controle. Qual de frequência no verão? Vai ser de passagem ao tráfego da web, que vai ingressar no pátio. Após você ingressa via Juliette pro 03, por gentileza. Ok, gente, o azul 4076 vai manter posição. É 721, solos 31, direita solo, Luzana Simão 9. Vitão, boa tarde, 731. 1754, 2080 graus, 109, autorizado, pouso, pista no zero. Teve pouso 10754. Alfa Juliette 04, 2721. Torre Salvador, boa tarde, web 6741, ponto de espera da 10 pronto. 6741, mantém o ponto de espera após, põe na final, ali mantém, 10. Após a passagem do tráfego na final, ali mantém, 6741. Para o posto de estacionamento. Autorizado, chama táxi, trip. Chamarei táxi, trip. Boa tarde, passaria do 2230, paciente da 90, por gentileza do repetitivo, Vitória da Conquista. Passaria do 2230, Vitória da Conquista está autorizado, nível 200, da cola da 10, na saída Arbor, elevação. Arbor, após Arbor, voa direto, direto Vitória da Conquista. Acena 5505 no transponder, 120 decimal 8 a frequência do controle. Já é rendição? Fala Salvador, 1754, livrou na eco. 1754, prossegue via Alfa, chamando do Juliette. Via Alfa, chamando do Juliette, 1754. Pressionando no pátio, 6721. Mike Quebec, mantemos escutando a guarda cópia. 2230, confirme por gentileza o cotejamento, que eu não copiei. Afirmativo. Nível 200, autorizado, Vitória da Conquista, decola pistão no zero na saída Argo. 5505 no transponder e o controle de saída 1208, passaria no 2230. Cotejamento correto, chama para o puxo. Amarelos. 241, da Coast 36, controle 120.8. 208, obrigado. 4463, chame Centro Recife 1251, na alterna 133, decimal 25. 251-3325, azul 4463. Controle Salvador, uma boa, WebJet 6741, decolou na sua escuta. Web 6741, contato radar, para o 340, saída da El, Leda Bridge. 340, autoriza pro de da El, da presente? Web 6741, autorizado, voa da El. Da El, 6741. Guia Juliette para 08, 1754. Que prossiga. Sente, mantendo a escuta e aguarda. O Victor Mike Quebec, transcópia. Autorizado, voo local, mil pés, decola da 17 na Xé, após decolagem direita, 0161, no transponder, 120 decimal 8, controle. Terra November, Charlie Lima. Pressionamento de táxi 118.6, 1016 altímetro, tem bom voo, até a próxima. Bravo aqui, Luiz, me escuta. Autorizado voo local, mil pés, decola da 17 no Axé, após decolagem direita, 0196 no transponder, 120, decimal 8, controle. Na 3804, chegada a Mari, desça para o 050. Usado a linha decolar, pistão 081, 10 grau, 089. A linha decolar, 0854. Que Luiz, que livre acionar com ataque. Zero, controle 120, décima 8. É o 35490, fora de solo. Romano, Vitor, Mike Quebec, autorizado a alinhar e da colapso, estando 720, 100 graus, 08, nós já porta iniciando. Rio 35490. Rio 3490, decolou 40, controle 120, decimal 8. 1208, grato. Real 35490. 35490, contato radar, sulfuro 200, saída Momo. 200 na Momo, ele tá liberado da restrição de 15 milhas? 35490, tá liberado da restrição. Ciente, grato. Azul 4089. 4089. Para Vitória, nível 300, está autorizado, decola da 10 na saída Dael Leda, Dael Leda Eut, onde intercepta por 50 e prossegue até o destino. 5521, né, o transponder, 120.8 controle. Senhora, não consegui copiar aqui, na verdade eu só ia pedir para coordenar o 300, mas de qualquer maneira está sempre da 90, já está o nível autorizado. Poderia repetir novamente, por favor? Claro que eu posso. Está autorizado o azul 4089 para Vitória, no nível 300. Toda a cola da 10, na saída da El, Leda, Eudes, onde intercepta pelo ISC 50 e prossegue até o destino. 5521 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle. Ok, gente, está autorizado 300 para Vitória, decola da 120, saída da El, Leda, Eudes, aí após intercepta a Upper Whisky 50, transponder 5521, no controle 1208, azul 4089. Correto, acho que não proporciona para isso. A Quebec atende para o tráfego no sentido oposto a 10 milhas, mantendo 500 pés. O helicóptero. Com o tráfego no rumo oposto a 500 pés, o seu Mike Quebec. O 1924, chega na Mari e desça para o 070. O 04, desça para 2000 pés, ajuste 1016. 2000 pés, 1016, tá? 3804. Salvador, 1754. Luiz, que é autorizado ingresso, é a porta aliada e pronto, cabeceira no 7. confirmar a rota? Up Zulu 10, 7.4. Poucas e par. Poucas e par, grato. Salvador, passaredo 2230 para o pushback acionamento. Confirma por gentileza a aeronave pedir push. É o passaredo 2230. Autorizado, chama ataque, por gentileza, passaredo. Chama ataque, 30. Colapso no cidade de Gráfico Luiz, 1 no 0 grau, 089. 3804, autorizado final, LS, aponta estabilizado. Aponta estabilizado para 3804. Nosso 41, desça para o NIUS, voo 050. 5941, Luna 924, desça para o 060. Toma quebra frequência livre a coordenação. 0, informa que há uma aeronave mantendo 500 pés na proximidade de Duna, não interferirá na aproximação. Ok, está acompanhando mesmo aqui, ele vai manter 500 pés? Afirmativo. Ok, gente. Eu vou querer isso, que eu no meu pé, no corredor, acho. Para o táxi, o passaredo 2230, 43 a bordo, 3 horas e 10, alternando Salvador. Afirmativo. Pátio Índio Alfa, ponto de espera 118.6, 1.016 nautas. 16, ponto de espera 18.6, 2230.